Jesus Cristo pra nunca desistir. Pagou com a vida pelo sonho de ter a paz aqui. Quem sou eu pra murmurar, fraquejar nem tentar? Não deu certo, pelo menos me ensinou a lutar. Não desacreditar, renunciar, se entregar. Porque sonhos e desejos não pode se misturar. Desejar é só querer, querer e não buscar. Sonhar é dar a vida e de alma se entregar.